Sobre Salvador, voo 1896. No 896, contato radar, sabe, mantém 370, saída PUC. Saída PUC 370, 896. Gol no 606, chama Recife, 12685. 2685, gol 606. Uno 994, chama Recife, Uno 2685. Recife 2685, Uno 994. Gol no 896, chama Recife, ano 2685, bom voo. Recife 2085, gol no 896. Thank you. Patrick.